Tá aí, galera, que cofre pra mais um episódio, ou quarto episódio do nosso podcast. Tô eu aqui, o JP, tá o Patrick Santiago, fala Patrick. Fala, JP. O Ricardo do site Taekwondo. E JP, beleza? E estreando hoje aqui com a gente o Cristiano, que escreve pro site taekwondo.com sobre college football, futebol universitário. E aí, Cristiano, beleza? E aí, beleza, JP? Beleza, Ricardo aí, que me chamou hoje, né? E o Patrick Santiago, tudo bom com vocês aí? Prazer participar. Legal. Então, vambora, antes da gente entrar nos assuntos, vamos ler aqui alguns e-mails, algumas coisas que o pessoal pediu pra gente comentar. Eu recebi, então, por e-mail do Thiago Melo, que é torcedor do Minnesota. Pediu pra gente comentar um pouquinho sobre a off-season dos Vikings. E o que eles devem fazer nesse draft? Quer falar sobre eles aí, Ricardo? Começando pela última parte aí do draft, o Vikings tem a terceira escolha do draft. Então, provavelmente, vai ser um dos pontos abordados nesse episódio, que será uma possível escolha de Matt Kalil, né? É, o offensive tackle. É, pode ser. Ele tá me perguntando aqui sobre se o Vikings ainda tem chance de trocar o pique. A gente até falou sobre isso. Eu acho difícil que alguém pule ali na posição deles. É, é difícil pra, mesmo. Pra selecionar alguém. Só porque pra você fazer um trade nesse ponto do draft, tem que ser por um quarterback ou por algum jogador de talento, assim, muito, muito grande, o talento percebido. Aquilo que a gente falava do talento percebido. Acho que não vai acontecer, não. E ele pediu para mencionar um negócio aqui que é interessante, que é uma tabela que existe de pontos, de valores de cada posição selecionada do draft. Isso existe mesmo, ele chama Draft Chart. Quem criou isso foi o Jimmy Johnson, que era treinador do Dallas Cowboys, lá no comecinho da década de 90, e ela serve até hoje para dar assim, um cheiro do que é justo na troca. Ela não é uma bíblia, assim, você tem que somar aqueles pontos certinhos para fazer a troca acontecer. Mas ela serve para dar uma ideia para os times se estão negociando bem ou mal os picks. E aí a gente vê às vezes umas trocas dessas que o cara troca a terceira escolha pela décima, mais uma do terceiro round, mais uma do segundo round do ano que vem. Então tudo isso tem um ponto associado para cada escolha, da primeira 200 e tal. E aí eles tentam igualar os valores. Eu vou tentar botar um link dessa tabela, se eu achar direitinho, no post do podcast. E qualquer coisa a gente fala um pouquinho mais dela na semana que vem. A gente começou falando do Vikings e até do Matt Kalil, né, que provavelmente será draftado, e porque saíram alguns jogadores ali daquela posição que complicou um pouco ali a situação, né? Por exemplo, o Anthony Herrera, o guard, né, o Steve Hutchinson também, saíram, eles fazem parte daquela linha ofensiva que protege o quarterback do time do Vikings, até que me fugiu o nome agora, novinho. O Christian Ponder. O Ponder, né? Então, draftado ano passado. Aquela linha ali vai ficar interessante se eles draftarem o Matt Kalil, né? Vai ter ali o John Sullivan, o Phil Lodeholtz, não sei qual dos dois que eles vão escolher, né? O Brandon Fusco, Charlie Johnson, talvez, que até jogou com o Peyton Manning e protegia bem o Peyton Manning, né? Então eu acredito que nesse sentido aí, se o time pegar o Matt Kalil, vai ficar muito bom. A linha ofensiva, a proteção ao quarterback, né, que era um ponto fraco da equipe no ano passado. E além disso, a troca que vocês falaram, eu acredito muito pouco nessa troca, talvez só se o Ryan Tannehill, se alguém quiser muito o Ryan Tannehill e trocar com o Vikings para poder não ter como alguém pegar ele, né, mas eu acho improvável. É, por aí sim. E outra mensagem foi do Pedro, que ele gostou do que a gente comentou sobre o Robert Griffin III, comparando ele com com o Cam Newton e outros jogadores da mesma posição de outros drafts e pediu pra gente fazer a mesma coisa com o Blackmon. Então, vamos lá. Patrick, selecionei 5 caras aqui pra gente tentar botar numa ordem. Os dois desse ano, que seria o Blackmon e o Floyd, mais os dois do ano passado, o AJ Green e o Julio Jones, e o do ano retrasado, o Dez Bryant. Se você fosse fazer um ranking, de novo, lembrando aquilo que a gente falou, que é difícil não ter na cabeça que o cara fez jogando já pela NFL, mas sim só como potencial de draft, como é que você ordenaria esses 5? Olha, começando de trás, eu acho que eu botaria o Floyd em 5º, o pessoal desse ano por último, ou então o Floyd em 5º, o Blackmon em 4º, e aí botaria em 3º o Dez Bryant, o 2º o Julio Jones e o 1º o Adrian Green. Essa é a minha ordem de trás para frente. Eu acho que eu também iria por aí, talvez trocando o Blackmon com o Dez Bryant. O Dez Bryant fisicamente é mais interessante para o que os scouts procuram do que o Blackmon. Mas o Dez Bryant tinha alguns red flags de comportamento que espantavam um pouquinho na época, galera. Por isso até que ele caiu, né, no draft. Enfim, acho que eu levava por aí. Então beleza, galera, vamos para os assuntos de hoje. Hoje a gente vai tentar falar de todo o resto. Vamos ver se a gente consegue, né? Falar de linha ofensiva e da defesa. Começando então pela linha ofensiva. Quem são os caras desse ano? Quem são os tops caras desse ano? Começa pelo Kalil, que a gente falou um pouquinho aí, o Ricardo e o Cristiano, que pode ser uma escolha do Minnesota Vikings. O quão bom vocês acham que é o Kalil? Cara, eu acho que o Kalil é a possível solução para ser um left tackle para proteger o Christian Ponder. Porque o Vikings sofreu muito com isso na temporada passada. O Ponder não é um quarterback ruim, mas como no seu primeiro ano de carreira, sofreu bastante com sacks e muita pressão em cima dele. Eu acho que o Matt Kalil é a única possível solução para o Vikings nesse draft para proteger o Ponder. E também, acho que o Vikings já deixou transparecer que a escolha dele vai ser o Matt Kalil. Eu não sei, eu andei lendo algumas coisas essa semana, meio confusas, vindo lá do Minnesota. Eles não têm muito motivo para esconder o que eles vão fazer, já que o primeiro e o segundo tá definido, né? Não vai ter mais surpresa ali no primeiro e segundo pick. Então, teoricamente, eles não têm muita razão para ficar escondendo o que vão fazer. E estão vendo alguns sinais meio controversos lá de Minnesota. A principal carência deles, percebida, é a linha secundária, não é nem a linha ofensiva, é a linha secundária, que pô, foi terrível ano passado, foi ainda pior que a linha ofensiva, e tinham 3 safeties bem medíocres, que nem renovaram os contratos deles, o cornerback a situação não é muito melhor, o Winfield já está na reta final, já está na descendente da carreira dele, e a situação ali naquela área está confusa. Talvez eles optem por isso, mas, sei lá, tudo pode acontecer. Me estranha eles não estarem mais decisivos, assim, falando que gostam do Kalil, porque eles não têm motivo para ficar escondendo o que vão fazer. Mas o Kalil é bom, não há dúvida que ele é bom. Uma das razões que me deixa muito confiante que ele vai ter uma carreira bem acima da média na NFL, foi que o Patrick vai lembrar disso, ano passado quando a gente falou sobre linha ofensiva, e o primeiro do ranking assim, de candidatos era o Tyron Smith, que acabou no Dallas, o Patrick gostava dele na época, e eu falava que eu tinha minhas ressalvas, porque ele jogava em USC, e o SC nunca tinha colocado do lado esquerdo da linha ofensiva, né? A gente fala disso de vez em quando, que a posição crítica da linha ofensiva é o left tackle, o tackle da esquerda, É o cara que protege o lado cego do quarterback. Geralmente, o teu melhor atleta está naquela posição. E o Tyron Smith jogou sempre pelo lado direito. Então, eu ficava meio assim com o pé atrás de por quê? Se o cara é tão bom assim, por que não coloca, nunca colocaram ele do lado esquerdo? E a resposta é porque do lado esquerdo ele tinha o Khalil. Né? Porque, que, teoricamente, era ainda melhor do que o Tyron Smith. Então, e o Tyron Smith foi muito bem. Para mim, tinha até que ser foi considerado ali entre os melhores calouros do ano. Disputou na votação e tudo mais. Ficou longe, porque o Cam Newton realmente uma temporada muito além do qualquer pessoa poderia imaginar. Mas o Tyron Smith foi muito bem. E agora o Dallas vai colocar do lado esquerdo da sua linha. Ele começou também do lado direito. Então, por esse motivo só, me dá confiança de que o Khalil vai ser bom. Agora, você vendo os tapes dele, vendo a performance dele no Combine, se a gente fosse fazer essa mesma brincadeira dos rankings, ele ficaria atrás tanto do Joe Thomas como do Jake Long, não é não, Patrick? Você também colocaria ele atrás dos dois, não? Colocaria. Eu gosto bastante do Jake Long, acho que ele... Pô, ajudou pra caramba o time, então ele ficaria na frente do Khalil, sim, sem dúvida nenhuma. E o Joe Thomas, né, que é o melhor left tackle da NFL, e era um monstro. Esse é um cara que ninguém tinha dúvida nenhuma quando ele saiu pro draft dele. E realmente transpôs o jogo dele pra NFL. Uma coisa engraçada do Joe Thomas é que ele casou com uma menina... que era da seleção de vôlei, alguma coisa maluca assim, e também jogava na Universidade de Wisconsin. E aí o técnico de Wisconsin falou pra ele que quando ele tivesse um filho, ele já dava o scholarship pro moleque no primeiro mês, não queria nem ver depois o que ia acontecer com o moleque no caminho dele, né? Só por causa dos genes do pai e da mãe. E aí, vocês viram um tape a mais do Khalil? Viram alguma falha nele, alguma coisa assim que pudesse causar algum tipo de ressalva? Não? O Matt Khalil, ele naquele desempenho lá de supino, né, aquela coisa toda, os drills, né, aquilo lá foi... Teve jogador que arrebentou naquilo, por exemplo, e na hora que a gente via no universitário, por exemplo, Dontari Poe, né, por exemplo, não tem a ver com a posição, mas só dando um exemplo de um cara que fez milhares de repetições ali na 44 repetições com 225 libras, né? Um negócio absurdo. Mas aí você vai ver o cara jogando o futebol americano em si, o cara não é tão bom. E o Matt Carrill, ele é muito bom mesmo. E no caso ele entraria, se ele fosse do lado esquerdo, proteger o lado cego, né? Teriam o Minnesota tá com dois bons jogadores ali, né? O Charlie Johnson e ele, para proteger o lado cego. O plano, se eles draftarem o Khalil mesmo, vai ser mover o Charlie Johnson para left guard, para a parte interna. Essa que é a ideia deles. Os dois vão ficar muito fortes ali, acha, o lado, né, esquerdo, né? Ah, eu lembrei um outro negócio, uma outra curiosidade sobre o Khalil. Alguns anos atrás, quando foi pro draft, o irmão dele, que é o center do Carolina Panthers, e acabou sendo draftado no comecinho do segundo round, no meio do segundo round, enfim. Quando estava na época assim de pré-draft, que vem o combine, vem aquelas entrevistas, que o cara fica em foco, né? E ele foi muito bem também nessa fase, o nome dele era muito bem comentado, também jogou lá em USC. E eu lembro de ver uma entrevista dele com ele falando, pô, vocês estão falando de mim e tudo mais... Mas vocês esperem só pra ver quando meu irmão caçula chegar a hora dele. Aí sim vocês vão ver quem é um monstro. E era o Matt Khalil. Você tem o quê? Em 5 anos, eu acho, né? Que o Ryan Khalil foi pro Panthers. Ou seja, já é um cara que vem com o nome dele na memória dos scouts. Porque essas coisas ficam, né? Eu guardo esse tipo de coisa. Como eu guardei, os caras do time também guardam. Então o nome dele já é falado ali no círculo da NFL há muito tempo. E isso ajuda a criar a imagem do sujeito e aquela percepção que ele é um top 10, né? Agora, o outro grande nome de linha ofensiva desse ano está na parte interna da linha ofensiva, que é raro, né? Que é o David DeCastro. Patrick, você acha que um guard vale uma escolha no top 10? Aí a gente volta naquele assunto, né, que todo ano volta a mesma coisa, aquele negócio de, ah, tem que draftar pela necessidade ou pela qualidade do jogador, né, mesmo que você não precise do cara, você vai deixar passar ou não, então fica naquela, né. Eu acho que se o time precisar, acho que tem que draftar, se for em... No top 5, acho que não, mas lá pelo... nono, décimo, décimo primeiro, se o time achar que ele é o cara mesmo e tá precisando dele na posição, acho que tem que pegar mesmo. Acho que não tem que, de repente, pegar outro jogador só porque teoricamente é melhor, mas já tem um monte de cara na mesma posição. É, e é por aí mesmo que ele deve sair, né? Do décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro. Se sair em primeira rodada, provavelmente seja aí, né? É, ninguém sabe, né? O grande ponto é o seguinte... O último guarda draftado alto, alto mesmo, num draft, foi o Steve Hutchinson. Há quase 10 anos atrás, ou 10 anos atrás, pelo Seattle, que foi, se eu não me engano, em 17º. Ou seja, não existe um histórico de se draftar guarda tão cedo. Porque no passado teve o Pouncey, pelo Miami, que foi em 15º, se eu não me engano... Mas ele era visto como center. Center já aconteceu de ser draftado cedo, assim. Acho que há uns anos atrás o Cleveland draftou o Fane, que jogou esses últimos anos no Buccaneers alto. Enfim, centers até acontecem. Mas guard, existe um certo estigma de que, pô, é aquilo que eu falei num outro programa. Tem um dos analistas mais conceituados, dizem que, pô, um bom guarda você tem que ser capaz de achar até na fila do caixa do Walmart, entendeu? Porque pro cara não é uma posição tão difícil de jogar. Eu discordo um pouco dessa visão. Acho que pelos esquemas de proteção usados hoje na NFL, o guarda, principalmente o guarda da direita, é uma das posições mais difíceis de ser jogadas, porque ele passa quase que o jogo inteiro em confronto direto, sozinho, contra um defensive tackle, pelo tipo de slide, pelo tipo de movimentação que eles fazem pelo lado esquerdo, para dar um maior fôlego e proteger melhor aquele lado, eles deixam esse guard mano a mano o tempo inteiro. E o que é difícil, porque o left tackle, que é a posição mais falada e tudo mais, ele quase sempre está com uma ajuda, ou do próprio guarda da esquerda, ou de um tight end, ou do running back que vem e dá um empurrão no cara que tá enfrentando ele antes de sair para uma rota. Enfim, eles sempre ajustam o esquema de proteção para dar uma ajuda para esse cara. E o guarda da direita tem ficado no mano a mano. Eu vi um cara... fazendo, ano passado, não sei se foi ano passado, uma projeção que eu acho que 80% dos snaps o right guard tá em confronto direto com alguém sozinho, entendeu? Então é uma posição que não está tendo a valorização que devia. Há uns anos atrás, teve um certo boom na free agency de uns guards fazendo um grana absurdo. Eu lembro que o Cowboys contratou o Leonard Davis, que era tackle do Arizona, para jogar de guarda. Era um contrato gigantesco pro cara, e mais uns dois na mesma área. Isso já desceu um pouquinho de novo. Achou-se que ali, bom, enfim, agora os guardas vão fazer dinheiro. Mas aí caiu de novo um pouquinho. Não sei se também por talento percebido, que não anda rico, não sei exatamente a razão. Ou se caiu a valorização mesmo do que o pessoal acha que merece um guarda. Eu valorizo mais do que a maioria dos analistas e tudo mais. Mas enfim, é raro a NFL, algum time, usar um pique alto num guarda. É uma das minhas grandes curiosidades desse draft do 2012. E no mais, quantos mais jogadores da linha ofensiva vocês acham que saem no primeiro round? Quem mais é falado aí do primeiro round? O Riley Wright, de Iowa, ele é um jogador que deve sair no início. Vocês não acham? E também acho também aquele cara de Ohio State, também aquele Mike Adams, também acho que de repente... Acho que sai pro Giants. Pode no ser máximo, que no saia máximo. Também... É, vai ficar aquele primeiro, né, final do primeiro, começo do segundo. Então tem o Jonathan Martin também, de Stanford, que também deve sair no primeiro round. E temos alguns bons nomes, né, pra linha ofensiva, né? É, eu acho que esses quatro são os mais, né, aquele que são os mais visados agora para sair no primeiro round. Eu acho que depois, acho que dá uma, vai ficar um, são os que mais se sobressaem, né, entre os que estão aí disponíveis. Teve um mock draft que esse Amini Silatolu apareceu ali 26º, 27º. Ele é offensive guard, né? É, o nome dele tá ganhando força nessa semana. Ele é de uma universidade pequena, não é nem da primeira divisão. Midwestern. É uma universidade pequena, mas parece que é um fenômeno físico dele. Sempre que aparece um cara assim, a gente tem que entender por que que ele não tá, primeiro de tudo, é entender por que que ele não tá numa universidade de ponta. Né? Isso é importante, ver a razão que o cara não tá numa universidade de ponta. Por que que ninguém deu bolsa pra ele. E é, tem que se ver isso, mas pro cara tá subindo o nome dele é porque o pessoal da NFL já checou e não chegou nenhuma conclusão que derrubasse o sujeito, né? Mas é importante ver isso. Eu acho o seguinte, eu gosto desses dois que a gente já falou, do Calil De Castro, mas tenho ressalvas contra todos os outros. Tem alguma ressalva. Eu não usaria um top 10 em nenhum dos outros dos caras, por exemplo. O mais perto é o da Universidade de Iowa, o Riley Reiff. Mas também a gente tem que ter um pé atrás por causa do histórico deles, né? A Universidade de Iowa é famosa por desenvolver jogadores da linha ofensiva, mas nem todos eles acabam se dando bem na NFL. A gente teve o caso aí há poucos anos atrás do Oakland, que escolheu na segunda geral o Robert Gallery, e foi um fracasso total, né? O Brian Bulaga, dois anos atrás pelo Green Bay, tá indo bem, o que é um bom sinal, mas tem oscilações dessa galera, porque o que faz a Universidade de Iowa? Eles pegam um sujeito que jogava no high school de tight end, bombam o cara e bota pra jogar de tackle na linha ofensiva. Aí esse cara, ele tem muito mais capacidade atlética do que o normal ali do college. Ele se destaca. Mas, quando vai passar pra NFL, nem sempre ele tem a força necessária pra jogar naquela posição. Entendeu? Então, a gente tem que olhar mais ou menos. O que me deixa um pouco mais confiante em relação ao Reef é que a galera da Universidade de Iowa, em boards, em coisas assim, gosta muito dele. E diz que desses caras que saíram recentemente, ele é o melhor. Então, isso dá um certo alento. Por um outro lado, hoje em dia, a gente falou isso ano passado também, um dos atributos que os scouts mais olham em relação aos jogadores da linha ofensiva é o tamanho do braço do sujeito. O quanto que o cara consegue estender o braço, né? Por quê? Porque é igual boxe. Se você tem o braço comprido, você está mantendo o adversário à distância. Na linha ofensiva, você com o braço comprido, você está aumentando o raio de ação que o defensor tem que fazer para dar a volta no cara e chegar no quarterback. E o Reef tem um braço curto, vamos dizer, é uma coisa meio esquisita falar. Mas ele tem um braço um pouco mais curto do que os scouts estão querendo para a posição. E se você pegar quem é que está indo bem na NFL nos últimos anos, bate o tamanho do braço do cara. A única exceção é o melhor deles, aquele que a gente falou, que é o Joe Thomas, que ele também não chega a ter o que os scouts gostam de 34 polegadas de braço ou mais no jogador. O tanto o Reef como o Joe Thomas do Browns tem 33,5, ou seja, eles estão ali naquela borda, que pode ser ou não um fator na carreira do sujeito. Mas eu acho que o Reef tem grande chance, por exemplo, de ir em décimo para Buffalo ou para o Arizona em 13º, enfim, ele vai ser draftado por ali. O Jonathan Martin, eu tenho muita ressalva em relação a ele. Eu acho que ele não foi bem ano passado, ele fisicamente é grande e tudo mais, mas se você pegar os jogos de Stanford, e a gente teve a oportunidade de ver muitos jogos de Stanford por causa do Andrew Luck, Stanford mantinha sempre um tight end do lado dele, pelo lado esquerdo, que não é normal, não é o posicionamento mais normal para o tight end. Geralmente o tight end joga do lado direito. Stanford usava muitas formações com dois tight ends e quase sempre colocava deixava um deles do lado esquerdo, dando uma ajuda para o Jonathan Martin. Pode ser que eles não confiassem na capacidade dele de proteger sozinho aquele lado. Então isso é um sinal de alerta também. Quem mais? O Adams. O Adams é um cara que fisicamente é muito, muito bom, e tem todos os atributos para ser um left tackle, né, um tackle pela esquerda, mas o vídeo dele compromete, porque nem sempre o esforço está ali. O pessoal vê ele meio que desleixado em campo muitas vezes, e às vezes jogadores, defensores com menos qualidade, levam vantagem sobre ele no vídeo. Então é um cara que tem que cair num time que tem uma comissão técnica de pulso, que coloque ele ali em rédea curta. Se ele der essa sorte, pode ir bem, se não, pode ser um bust. Quem mais? Tem o outro nome que mais falado do primeiro round, é o de Georgia, né? O Cord Glenn. Você lembra dele, Patrick, nos jogos de Georgia? Então, eu lembro sim, até também acho que ele é um que tá aí naquele borderline, né, de primeiro para segundo round. E tudo vai depender também, né, que negócio, se o cara, alguém gostar dele, vai pegar ele, não vai ser um top 10, nem 15, nem 20, nada disso, então vale a pena pegar sim. É, ele mostra, pelo menos ele mostra também, além de tamanho, de certa agilidade que ele mostrou no Combine, ele tem versatilidade, porque no passado ele jogou de left tackle em Georgia, mas o pessoal o vê mais como guarde com essa opção de jogar pelo lado direito, de repente, talvez por isso, por essa versatilidade de jogar também de tackle, ele consiga o lugar dele no primeiro round. Alguém mais aí que vocês viram, gostaram ou não? De primeira rodada não tem mais não, cara. É, primeira rodada acho que não. Quer dizer, e center? Algum dos centers pode se encaixar ali na primeira rodada? Tem um center, né, praticamente, com o nome falado, que é o Peter Kons, né? Ele é praticamente o único center comentado que tem uma possível escolha de primeira rodada. É. Pode ser uma possível escolha de primeira rodada, mas também que não é muito certo, né? É, existia uma certa... A galera andou contratando centers aí na free agency, e meio que quem precisava... E estava posicionado, de repente, num local do draft que podia levar, tipo o Green Bay, que trocou de centro, contratou o Saturday, poderia ser uma opção para ele. O Baltimore renovou com o Matt Burke, que estava ameaçando se aposentar e tal. Vai ser difícil ele se encaixar no primeiro round, mas pode ser. Ele vem também com o acho... tradicional de linha ofensiva, que é o Wisconsin. Essas universidades que pra... são mais famosas por essa galera mesmo de linha defensiva e ofensiva do que esses running backs, wide receivers. O que eu ia falar é que antes de Baltimore renovar com o center, ele era uma possível escolha para Baltimore. Né? Muita gente achava que o lugar do Peter Kons seria em Baltimore. Mas com a renovação, talvez ele saia para a segunda rodada. É, pode até ser ainda que eles draftem o cara, deixem um ano, por exemplo, jogando de guarda. O guarda deles da esquerda, o Ben Grubbs, foi para New Orleans. Pode ser que eles coloquem ele ali por um ano para ir se acostumando e depois mova para center. Mas tudo vai acontecer. Vamos em frente, então vamos aos caras que eles enfrentam, a linha defensiva. Eu vou falar o seguinte, eu entrei nessa fase de análise de draft com a impressão, a gente sempre entra assim, porque a gente acompanha a temporada universitária, vai vendo uns caras, vai botando ali no fundo da cabeça, pô, esse cara é bom, aquele é bom, não sei o que, vou pra olhar mais à frente. E eu sabia, por exemplo, que o wide receiver estava rico para esse draft. Sabia que cornerback estava bem. Não tão, a gente vai falar de cornerback não tão bem quanto, mas sabia que estava bem. Mas uma impressão que eu tinha chegando para essa fase de análise do draft é que tinha muita gente de peso para a linha defensiva. E aí quando eu fui garimpar um pouco mais nesses últimos dois meses, eu me decepcionei um pouquinho. Acho que não tá, pelo menos assim, no topo, não tá tão bom. E isso é uma coisa que tá frustrando os times. A gente, quando tem muito jogador bom da linha defensiva, o buchicho pré-draft cresce, pô, enormemente. Porque todo mundo sempre tá seco por jogadores assim. A posição mais valorizada no draft, que a gente vem falando, é a quarterback. A segunda é a linha defensiva. O jogador consegue chegar no quarterback. E o buchicho em cima desses caras, de trocas, isso, mas sempre é quente. E esse ano tá devagar. Isso é um reflexo de que não tá tão bom assim a linha defensiva. Defensive ends, os dois caras tops são o Couples, de North Carolina, e o Mel Ingram, de South Carolina. Os dois têm senões contra eles, não é não, Rodrigo? É, o Couples, de North Carolina, é encrenqueiro, aquelas coisas lá, sempre tem confusão, foi suspenso. Então, mas acho que vai... É aquele negócio da comissão técnica que você falou, né? Tem que ter comissão técnica forte, tem que ter todo o suporte atrás dele para que ele não caia nisso de fazer besteira de novo e acabar, né, tendo esse talento desperdiçado. Mas é isso mesmo, no defensive end é o Melvin Ingram, de South Carolina, e o Couple, de North Carolina. Esses são os dois melhores aí. É, pois é, é engraçado. Eu gosto mais de uma galera assim do segundo time, entendeu? De defensive ends. Tem um cara de Syracuse que é muito bom, mas se machucou e pode ser uma opção no final do primeiro round, que é o Chandler Johnson, bom jogador. Tem um cara de Arkansas que é muito bom, mas não vai ser, talvez ser o segundo round, que é o Jake Beckett. Eu como um general manager, eu iria visar mais esses caras do que os dois primeiros. O Mel Ingram, de South Carolina, eu estava olhando os stats dele e algumas observações, ele teve 10 sacks no ano. Só que esses 10 sacks aconteceram, sei lá, em 4 jogos ou 5 jogos. Nos outros 6, 7 ele não fez nada, entendeu? Isso é muito sintomático para a linha defensiva. Porque para o cara funcionar na NFL, ele tem que jogar com gás todas as partidas. Se ele jogar 2 ou 3, ele nunca vai fazer o nome dele, entendeu? Porque ele enfrenta gente de qualidade o tempo inteiro. Então ele tem que dar o gás em todas as partidas. É uma posição que exige muito na NFL, a linha defensiva. E é uma das posições que mais geram frustrações de draft, tanto na interna como no externo do defensive end. Ele tem que ter muito cuidado ao draftar na linha defensiva, de avaliar essa questão do esforço do cara. O Couples, em North Carolina, tentaram comparar ele com o Julius Peppers, por causa do tamanho, por ser da mesma universidade, mas tá longe pra chuchu, né, não, Patrick? Tá, não, tá sim. O Julius Peppers era... Porra, ele era... Jogou bem pra cá no time de basquete lá também, depois só se largou pra se dedicar ao futebol. E, porra, a gente vê hoje aí, ele joga pra caramba. E aí, galera, quem mais você viram aí de jogador para essas posições da linha defensiva? Bem, tem um cara que está sendo entrevistado aí por todos os times, o Courtney Upshaw. Ele é defensive end, né? Primariamente, né? Claro que ele serve também como offensive linebacker, né? Mas ele é de Alabama ali, aquelas universidades ali. Tem uma boa tradição, né? Então não sei exatamente. Ele parece que pelo frisson que ele está causando, eu acho que ele vai ser escolhido entre os 20 primeiros, né? E o Nick Perry, ele só foi caindo, Nick Perry. O que vocês têm falado do Nick Perry? Ele aparecia em 15º, 16º, e agora ele está em 20º. O que aconteceu com ele? Eu acho o seguinte, ele é um bom jogador, eu gosto dele também. Eu vi algumas boas partidas dele por USC. A partida contra Stanford, por exemplo, foi uma partida que foi muito visível por causa daqueles overtimes e tudo mais. Ele jogou bem, apesar de estatisticamente não ter conseguido sack naquela partida. Ele causou muitos hurries, muitas pressões no Luck. Mas a galera dos scouts, aí entra um ponto dessa posição de defensive end, que hoje em dia na NFL, meio a meio, basicamente, dos times, jogam no esquema 4-3 e no esquema 3-4. Então, além de tudo, o cara tem que fazer uma projeção de quem faz a transição de defensive end no 4-3, que quase todos os times universitários jogam, 5 ou 6 só da universidade jogam no 3-4, que possam atuar nessa posição de linebacker externo na NFL. E a exigência física é um pouco diferente, apesar da função básica ser igual, que é atacar o quarterback pela extremidade da linha defensiva, existe algumas diferenças. O defensive end tem mais alguma função de contenção e o linebacker externo tem uma função de cair na cobertura com mais frequência do que o defensive end. Então, nos testes de agilidade e no olho assim da galera da NFL, o Perry é visto mais como linebacker do que como um defensive end, mas os números dele de agilidade não justificam essa transição também. Então ele está num limbo ali do primeiro round, de que tipo de esquema ele vai ser draftado. O USC joga no 4-3 tradicionalmente, e ele é um bom jogador, mas pode cair por causa disso. O pessoal tem medo dessa transição, o pessoal já se queimou muito com os jogadores fazendo essa transição. O Upshaw é um cara que você falou, é um cara que jogou em Alabama no 3-4, como um linebacker externo. Ele apesar da transição, né? Exatamente, ele já fez essa transição. Talvez por isso ele esteja na frente do Perry, nesses rankings e tudo mais. Porque o pessoal já tem um cheiro do que ele é capaz de fazer jogando naquela função. É, o maior medo dos scouts, de quem toma a decisão, é escolher um cara e o cara não ir bem, né? Então esse medo às vezes derruba o jogador. Mas, por exemplo, um cara que também da USC fez a transição bem para essa posição foi o Clay Matthews. Ele tem características parecidas com o Perry. Talvez o Matthews fosse um pouquinho mais ágil nesses testes e tudo mais. Mas foi também no final do primeiro round. Muita gente nem acreditava que ele seria jogador de primeiro round. E acabou sendo escolhido por Green Bay lá em torno do 20, por ali. Mas quem? Bom, aí a gente chega ali pelo miolo da linha defensiva, os defensive tackles. Na minha opinião, o cara top, e esse sim é top 10, e pode ser um alvo de troca no primeiro round, é o jogador de Mississippi State, o Fletcher Cox. Ele não começou essa fase de pré-draft na frente, não é não, Ricardo? Você chegou a ver ali no começo a ascensão dele, chegou a ver o jogo dele, o que você acha? Eu não cheguei a assistir o jogo dele, mas eu cheguei a ver a ascensão dele durante essa fase de pré-draft. Ele é um cara que agora é praticamente um top 10 do draft aí, e é um cara que tem um potencial atlético gigantesco, foi muito bem nos testes, e eu acho que é uma provável escolha de primeiro round. Não, do primeiro round com certeza. Eu vou ficar muito surpreso se ele não tiver entre os 10 primeiros selecionados. Muito surpreso. Se ele não for selecionado ali logo no começo. É bom jogador. E o outro cara que nego... Tem mais dois caras que nego fala. né? Tem dois caras. Um deles é o de LSU, Michael Brockers, que começou esse processo como o número 1 defensive tackle. E aí, Patrick, o que tu acha dele, do Brockers? Olha, eu até preferiria, eu até draftaria o... Eu não tô levando muita fé no outro, né, no Dontari, no Poe, não sei... É, a gente vai chegar nele, Então eu até preferiria ele do que o Poe, entendeu? Ele estaria, na minha opinião, como o segundo melhor, né, atrás ali do Cox... Porque o Pô, não sei, isso aí de cara parecendo. A gente vai chegar no Pô, eu vou chegar exatamente no ponto do Dontari Pô, com o outro cara. Mas o Brockers, a única coisa que me pega nele é o seguinte: eu tô achando que ele ganhou muito peso recentemente pra essa fase pré-draft. Isso me preocupa um pouco. Porque eu lembro bem dos comentários antes da grande final entre LSU e Alabama. E o Brockers é jogador de LSU, que foi a grande defesa do ano. As duas foram muito bem, mas a LSU, durante a temporada de regular do college, a defesa deles foi fantástica. Os caras jogaram demais. e o Brockers não tinha o nome tão falado nessa época. E quando chegou a grande final, o comentário era, de preview do jogo, pô, a linha ofensiva de Alabama vai engolir a linha defensiva de LSU, que é menor do que a linha ofensiva de Alabama. E de repente me pinto o Brockers agora nessa fase, pesando, pô, 300 e tal pounds. Olhando no vídeo, pra mim não tem esse tamanho. Então, esse tipo de coisa sempre me cheira mal. A percepção que você tinha antes com o que tá acontecendo agora. Mas mesmo assim, ele ainda vai ser uma escolha ali pelo top 15. De Denver ele não passa, que é o último spot. De Denver ele não passa. Eu acho que o Denver é 23, 24, por aí. E aí a gente chega no que o Cristiano já falou, o Patrick começou a falar, o cara que foi o fenômeno do Combine, né? O defensive tackle de Memphis, Dontari Poe. Você tem, alguém tem os números dele aí do Combine, por acaso? Ele fez 44 repetições do supino, cara. Não, e mais impressionante ainda foi a velocidade, ele teve velocidade de linebacker correndo 4,96. Ali. 4,96. O negócio é o seguinte, cara, ele jogava em Memphis, que é da Conference USA. Conference USA que joga o UCF, que a gente está acostumado a ver. Quantos jogos entre o UCF e Memphis você viu nesses últimos 3 anos? Todos, né? É, os todos, né? Que são da mesma divisão, então acaba jogando sempre, né? E ninguém... Onde eu é que tava... reparei onde ele... é que tava pensado, cara? Porque tu lembra, quando teve o Combine e apareceu esse número, no dia do Combine, eu peguei o telefone, liguei pro Patrick e falei, Patrick, quem é esse cara, meu irmão? Que a gente nunca viu, cara. O que acontece é o seguinte, a Conferência USA é uma conferência pequena, não é pequena, perdão, ela é mais fraca em termos de talento individual do que a SEC, onde joga Alabama, o campeão, LSU e tal. Ela é mais fraca que o Big Ten, onde joga Michigan. Ela é mais fraca que o PAC e outras. Quando tem um cara muito acima da média jogando na Conference USA, a gente bate o olho no cara ali em campo e a gente sabe que o cara vai pra NFL, cara. Isso aconteceu, eu vou dar um exemplo aqui, também jogando por Memphis, eu e o Patrick, a gente foi ver lá no estádio o jogo de Memphis contra o UCF, tava jogando o DeAngelo Williams, o running back do Carolina Panthers. E o cara acabou com o jogo, não precisava nem de mais ninguém do Memphis em campo pra eles ganharem o jogo, acabaram até perdendo a partida. Mas ele pegava na bola e corria 80 jardas, não tinha ninguém pra parar o cara. Você lembra desse jogo, né, Patrick? Lembro, foi até no Citrus Bowl na época, né, e ele, porra, tentando ser derrubado, ninguém conseguia derrubar ele ia, pô, o cara era um famoso mesmo na partida. Se bate o olho nesses caras, a gente sabe que o cara é o cara não devia estar ali jogando naquela partida naquele dia, entendeu? Não deveria estar ali. A mesma sensação a gente vê nesses últimos anos, viu alguns bons jogadores da UCF indo pra NFL. Mas de todos eles que foram, e aí tem vários, teve o Kevin Smith, o running back, teve o ano passado do Bruce Miller foi para fullback, teve o Toriel Troop, o defensive tackle, teve uns 6 ou 7 nos últimos anos que foram draftados bem até em terceiro, quarto round e tal. Desses todos, a gente batia o olho no Brandon Marshall, o wide receiver, e a gente sabia que ele era especial, cara, porque o cara tava anos-luz à frente do nível de competição que ele tava enfrentando ali. Entendeu? Então, onde é que tava esse sujeito, esse Dontari Poe, que ninguém falar no cara? Entendeu? Isso pra mim, eu não chegaria nem perto dele na hora do draft. E ele não parava ninguém, cara. Ele não para ninguém, ele não tem cintura. É uma coisa absurda. Quando vocês devem ter visto alguma coisa dele, né? Claro que ele não era tão. Mas ele não para ninguém, ele é muito ruim, cara. Impressionante. Vocês têm a oportunidade de ver melhores momentos dele. Não para ninguém, nem nos melhores momentos. Pode ser que seja um caso de um cara que está demorando para se desenvolver tecnicamente. Pode ser que teve algum problema pessoal que estava afetando o jogo dele. Enfim, pode ser. Mas é pro nível de competição que ele enfrentava, ele tinha que ter uma performance muito maior do que ele teve. Ele tinha que ser um nome que, por exemplo, pro Patrick tava fácil de saber quem era, entendeu? Porque a gente vê os jogos dessa conferência. Eu vou dar um outro exemplo, há uns poucos anos, de nenhum cara top como o DeAngelo Williams ou o Brandon Marshall, não. Há poucos anos, ano passado, retrasado, sei lá, ou 3 anos, agora minha memória também já acordou embaralha tudo. Há 3 anos atrás, a gente foi ver um jogo do UCF contra a SMU, e eu lembro de falar pro Patrick, pô, aquele receiver do SMU vai ser da NFL. E tá ele jogando hoje em dia no Pittsburgh, o Sanders, Emmanuel Sanders. Tá lá o cara. É fácil de ver quando a gente vai nas partidas quem é que tem cancha pra jogar, entendeu? E se o Patrick, pô, vendo todos os jogos de CF contra Memphis, o Patrick vê todos mesmo, e não sabia quem era o cara, eu não chegaria nem perto dele. É, tem um cara, voltando nesse negócio aí de linha defensiva e tal, um cara que é bom, que joga por Marshall. É aquele, o Vinny Curry, um aí, defensive end, ele é bom. Esse é um cara que joga na mesma conferência que a gente já viu, ouve falar uns 2-3 anos, entendeu? Talvez ele não seja top, mas é jogador de NFL, entendeu? O Patrick já a gente sabe quem são os caras da conferência assim que vão, entendeu? É o meu ponto em relação ao Don Taripol. Mas o Paul, ele aparece agora como um cara que pode ser em primeira rodada, né? Ele vai ser, né? Pelos números espetaculares no Combine, ele pode entrar ali num top 15, que seria inacreditável. Pode, né? Ele pode ser draftado pelo Kansas City, ele pode ser draftado pelo Carolina, pode ser draftado pelo Dallas, que estão ali naquele miolinho, ou pode cair um pouquinho e ser draftado no final do primeiro. Por exemplo, se ele cai na mão do Pittsburgh, o Pittsburgh ia correr lá pro palco para dar o nome dele, cara, porque eles precisam de alguém para substituir mais à frente o Casey Hampton. E ele tem a qualidade física que o Pisco, por exemplo, gosta naquela posição, entendeu? E é um time que tem uma estrutura de comissão técnica muito forte, que de repente pode fazer um cara com talento físico desse desabrochar, entendeu? Pode acontecer uma coisa assim. Eu só acho que o risco de draftar um cara com essas características é muito alto. Eu não sei se eu botaria minha cabeça ali a prêmio e minha reputação nele, entendeu? Mas se você tem uma comissão técnica, tá segura que você é capaz de botar o cara no trilho, vai fundo, porque realmente fisicamente o que ele mostrou no combine é excepcional, é inacreditável até o que o cara fez pro tamanho dele. Quem mais? Mais alguém que vale a pena a gente falar aí de linha defensiva, ou vambora pra linebacker? A gente até já entrou, começou a falar um pouquinho de linebacker, né? Que faz essas transições de defensive end pra linebacker. E acho que a partir desses nomes aí é só mais pro segundo round mesmo. É alguém que até pode pintar no primeiro round, mas a maioria vai ser pro segundo round, fora esses nomes. É porque o linebacker cai naquele problema parecido com o running back, que eles perderam um pouco de valorização, né? Como eles atuam mais no contra o jogo de corridas, aquilo que a gente vem falando em todos os últimos episódios, que o que está sendo valorizado é quem atua no jogo aéreo. Como os linebackers são mais próprios para enfrentar o jogo de corrida, eles acabam perdendo um pouco de valorização. Quem fica é o linebacker que é capaz de executar as coberturas defensivas, cair para o flat ou num esquema de tampa 2, recuar com velocidade para cobrir aquele espaço ali entre os safeties. Esses caras ainda têm um certo força de draft. E aí a gente vê no primeiro round o jogador lá de Boston College, o Luke. É engraçado que o nome dele se escreve K-U-S-C-H-L-Y, né? Mas eu vi um cara falando essa semana que se fala, na verdade, Kickley. A pronúncia do nome dele, a pronúncia meio esquisita do nome dele, não sei se o cara tava falando merda, não sei o que é, mas o cara tava falando Kickley. Você viu ele, Cristiano, jogar alguma vez, não? Sim, mas ele é do Boston College, já não é aquela conferência também, né? Espetacular de defesa, né? É, como aquela tradição que tem a SEC, por exemplo, né? Nele eu prestei atenção no Combine, por exemplo, em Indianápolis, que foi muito bem, né? O cara foi parecia um furacão por lá, né? E depois ele melhorou também no Pro Day. Então, eu acho que esse jogador, duvido que ele passe de nona escolha, eu duvido, cara. muito de bom. Nona? De nona? De nona você apostou alto, não sei não. Duvido que ele passe da nona, entendeu? Patrick, você prefere ele ou do Alabama, que também é visto como um linebacker interno? O Kigley ele tem versatilidade para jogar como externo, mas ele é visto mais como um linebacker interno. E o outro é o da Universidade de Alabama, o Donta Hightower. Qual dos dois você gosta mais? Pro teu estilo, qual dos dois que casaria melhor? Não, eu prefiro ele. Eu fui até, né, na temporada passada teve na UCF contra Boston College, aqui eu fui no jogo e... Uhum. E o CF ganhou, mas ele realmente chamou atenção dentro do campo, raçudo, jogando, né, todo o snap com a mesma vontade, mesmo tudo, então ele sobressaiu. Ele é bom, acho que vale a pena mesmo, de repente, sei, tava lendo até nos últimos dias aí, de repente do Seattle Seahawks, de repente pega em 12º, eles perderam o linebacker agora, não sei se dali ele passa não. Assim. É uma alternativa, sim. Ele cementou a posição dele no draft, no combine, mostrando que ele tem velocidade para fazer isso que eu falei, de recuar na cobertura e ser um fator ali num esquema de zona 2, cover 2. É, ele pode, ele ganhou força mostrando isso, mostrando que tem a capacidade de atuar dessa forma. Eu gosto também do Hightower de Alabama, a jogador que tem acerto. Oscilação, tem partidas que tu olha que ele, pô, domina, Ray Lewis, e tem outras que você nem vê muito em campo, mas é um jogador que pode ser bem trabalhado. O Baltimore mesmo é um que tá de olho nele, o Pittsburgh valoriza muito o jogador, engraçado, a tendência é não se valorizar o jogador, aquilo que eu falei, do interno que luta no jogo de corrida, mas Pittsburgh dá mais valor ao linebacker interno do que ao externo no draft. Eles acreditam que eles consigam draftar um cara no 5º, 6º round como linebacker externo e desenvolver pro tipo de esquema que eles usam. E usam drafts altos no interno. Foi assim com o Lawrence Timmons, foi uns anos atrás com um cara chamado Bell. Eles gostam de gastar um draft alto no linebacker interno. O Hightower é uma opção interessante para eles, até porque o James Farrell não vai jogar esse ano. Quem sabe, acho que dali ele não passa. Mais alguém que vale a pena mencionar aí, não, Ricardo? Eu queria falar do Luke Kuechly, que o Cristiano falou que ele seria uma nova escolha top 10. Para mim, ele é um top 15 do draft aí. Eu acho que da 15ª ele não passa. Ele vai estar por ali. Ele assegurou o lugar dele. É, mas eu acho que fora ele e o Hightower, eu acho que daí vai ficar pro 2º ou 3º round para pros linebackers. Assim, a maioria vai sair bastante linebacker. É possível que saia bastante linebacker nesse draft. Exatamente. Para essa posição de 2º e 3º round, tem várias opções interessantes. É uma posição que entrou com pouca valorização nesse draft, assim, de nomes. Mas ao a gente olhar bem, ver alguns vídeos e tudo mais, tem gente interessante para ser draftada ali no 2º e 3º round que vai poder ajudar seu time logo no primeiro ano ou muito em breve. Mas tem mais um cara que eu queria falar. E eu queria fazer aqui um pequeno bolão. Que é o Vontaze, né? Burfict. Patrick, pô, viu muito o jogo dele, eu também, porque eu acompanho o Pac-12 com uma certa atenção maior, eu gosto dos jogos do Pac-12, e o Burfict é um cara que desde o começo foi controverso, ele tinha acertado aí dele para o USC, depois voltou atrás, acertou com o Arizona State, e é um sujeito que tem um temperamento dificílimo, desde o primeiro ano dele. Penalidades, pô, erros de cobertura, é um cara de cabeça quente, acerta o quarterback depois da hora, ele é difícil. E para piorar a situação, ele foi mal demais no combine, nos testes aí antes do draft, quebrando um pouco aquela imagem que tinha dele, de que era um cara difícil, mas que fisicamente, pô, era um superstar. Né? Que já deixava os times receosos. Mas aí, pra piorar, ele foi mal nessa parte física também. E aí tem gente até falando que nem draftado ele vai ser. Então eu queria fazer um bolão. O que vocês acham dele e que round que sai o Burfict, cada um aí? Ricardo, você viu o jogo dele? Nunca vi, mas eu já tinha ouvido coisas sobre ele, sobre o temperamento dele e sobre o potencial que ele tinha. Eu já ouvi dizer sobre ele que ele ia ser o novo Ray Lewis, uma coisa assim. Quando ele surgiu, principalmente em Arizona State, e engraçado, o primeiro ano dele foi o melhor ano da carreira dele, a galera fala, pô, esse cara, quando chegar a hora dele, vai ser o... Igual um tio meu fala, a bala que matou o Kennedy, né? Vai ser o cara. E aí? Mas pra esse draft vai ficar complicado pra ele. É muito difícil apostar em pra onde ele sai, qual round ele sai. Eu acho que ele poderia sair numa possível escolha, se algum time tiver muita coragem, de quinta, sexta rodada aí. Podia ser um lugar pra ele. Então tu vai fechar o quê? Na quinta? Vamos fazer um bolão mesmo. Vai fechar na quinta ou na sexta? Eu vou fechar na quinta rodada. Cristiano, o que, que você viu do Bofict? O que, que tu acha? Olha, infelizmente pra ele, eu vi o Las Vegas Ball. Então, ele entrou, ele foi reserva nesse jogo, ele entrou no meio e ele cometeu uma falta no meio do jogo e estragou o jogo, cara. Acabou com o time dele. E o time dele ganhou as primeiras 5 partidas, o Sun Devils, né? Ganhou as 5 primeiras partidas, então, aquele boom. Ele tava sendo apontado entre top 5, né, se não me engano, prospect naquela época. E depois o time dele perdeu 6 de 7, aí complicou, né, cara. E quando eu pensei que esse cara, não, fisicamente ele vai bem e tal, ele fez 16 levantamentos no supino, que pro pessoal ter uma noção, menos de 20 é o pessoal que é kicker, punter e quarterback, né, cara. Quer dizer, fisicamente ele tinha que provar alguma coisa ali, ele não conseguiu também, ele foi muito... Não foi muito lento, ele fez em 5.1 segundos, né, aquela corridinha de 40 jardas. E eu acho que ele vai ser escolhido na sexta rodada, cara, pela queda. Sexta rodada, o Cristiano clavou a sexta rodada. Patrick, o que, que tu acha? Olha, eu vou ser mais positivo aqui do que eles e acho que alguém vai ser aquele cara tipo... Quando... Agora eu tô esquecendo do técnico que quando draftaram o Maurice Claret lá, no terceiro round. Eu acho que não vai ser terceiro round, acho que vai ser na quarto round. Acho que alguém vai. Um dos times aí com bastante escolha vai acabar apostando ele na quarta rodada, vai gastar uma escolha nele. Pô, o Patrick roubou o round que eu ia, cara. Eu ia de quarto também. Porque, pô, eu vejo historicamente os caras que tem esse aura de primeiro round e cai, acabam indo pelo quarto round, por alguma forma. Porque tem algum time que fala, pô, eu tô aqui, tô bem, já tô satisfeito com o meu draft, vou apostar nesse cara que vai ser, pode vir a ser um extra classe, né? E usa um pique no sujeito. Eu vi muitas partidas do Bofic, muitas, porque eu vejo jogos do Arizona State direto. E... Eu particularmente, não usaria nem quarto nem quinto nele, porque eu acho que ele é mais uma âncora pro teu time do que ele pode ajudar. Pode até ser que ele, no dia inspirado, que ele, pô, tomou aí uns 3 Red Bulls antes da partida, e, pô, entre com um cachorro louco no jogo e consiga fazer o que? O tecos e mais tecos. Mas ele erra demais, ele tem uma falta de concentração em campo que irrita, cara, o sujeito. Irrita, ele tá sempre na posição errada, tá sempre correndo atrás do cara que tá com a bola, ao invés de estar posicionado no ângulo certo. Ele mentalmente não tá lá, entendeu? E esse aspecto é um aspecto difícil de ser treinado, porque a parte técnica mesmo, você treina o sujeito, você até dá uma bombada nele pra ele crescer, ficar mais forte e tudo mais, mas a cabeça é muito difícil de ser trabalhada. Eu não draftaria o Bofict, mas acho que alguém vai draftar. Então, com o Patrick pegou o quarto, eu vou mais cedo ainda, eu vou de terceiro round. Acho que algum maluco vai pegar ele no terceiro round. Daqui a uns anos a gente vê no que dá. A gente tem certeza que o Saints, por exemplo, não vai pegar ele, né, cara? Tem 6 escolhas pra fazer no draft inteiro, né? Mas não, o Bengals, isso, por exemplo, né? O Bengals vai fazer muita coisa. Não tem questão pra gastar com bobagem. Eu acho que um bom lugar pra ele hoje em dia seria pro Jets, que o ambiente lá tá tão ruim que não pode piorar, né? Você falou um que pode muito bem usar uma terceira no Fit, porque é um... O Rex Ryan é um cara que tem tanta autoestima nele mesmo, né? Ele acha que ele, pô, ele é tão maior que todo mundo, que ele pode achar que ele pode botar o cara nos eixos, entendeu? Ele vai ter que cair num treinador assim, que é tão autoconfiante, que acha que vai botar o cara nos trilhos. Depois se vai conseguir ou não, ninguém sabe, eu acho até que não. Mas alguém que tenha um extra, entendeu? Tem tanta confiança que vai pegar o cara e falar, ah, eu vou botar esse cara no extra. E a gente já viu tanta gente se queimar dessa forma que... Bom, vamos em frente. Se a gente já falou que algumas posições estão boas, outras ruins, a gente já usou de boas wide receivers, próprio quarterbacks, ruins a gente já falou aí dos tight ends, nenhuma tá tão ruim quanto safety. Não mesmo. Safety tá tão ruim esse ano que eu não vou fazer o post alvos do draft do safety. Eu juntei uma meia dúzia deles de cornerback, tô fazendo linha secundária. Não vou gastar um post com safety esse ano, porque não tem nem gente pra falar tanto assim. Tá muito fraco. Tem o Mark Barron, da Universidade de Alabama, que era pra estar melhor até nesse período pré-draft, mas uma contusão do final do ano, que ele não tá 100% recuperado, meio que atrapalhou aí nesse período. E vai ser no primeiro round, mas dele pros outros, puto, tem um abismo, né, Patrick? Alguém aí que te salta os olhos? Que não... É, o outro é aquele de Notre Dame, né, o Harrison Smith, acho que seria um, até acho que de repente vai ser aquele negócio de um time precisar de alguém que vai acabar escolhido mais alto do que deveria por causa da necessidade dos times. É, mas cai nesse. Eu fui no jogo do Notre Dame, no ball game do Notre Dame contra a Florida State. Eu não vi, não tenho a menor ideia de quem era ele em campo. Não, nada, entendeu? Pô, é um jogo só, né? Não é igual o Memphis, que o Patrick viu, pô, 3, 4 anos do Memphis. É um jogo só, mas nem sei quem é em campo, entendeu? Não sei, eu não vejo nenhum outro safety assim. O outro cara que nego fala é um de Boise State, e Loca, que é rápido e tal, mas tem um cara, eu vi um cara jogando, achei ele bom, de LSU, tal de Taylor, vocês conhecem? É, ele, o problema dele é que realmente ele fez algumas boas jogadas por LSU, mas a defesa de LSU era tão melhor do que as outras, do que os ataques. A defesa de LSU, se você comparar com as piores defesas da NFL, ela provavelmente era melhor esse ano do que algumas defesas da NFL. Eu tô exagerando, mas não tanto, tá? Não tanto. Então ele meio que ficava protegido ali dentro do sistema da LSU. A gente tem que ter essa percepção, entendeu? Porque o safety é uma dessas posições que esses números físicos que a gente às vezes ignora, fala que, pô, o nego dá mais valor do que deveria e tudo mais, esses números físicos são importantes, né? É importante pro safety, é importante pro cornerback, é importante pro wide receiver, que o cara tem que chegar rápido de um ponto ao outro, né? E o Taylor é um cara que não tem esses números tão bons, né? Mas é uma boa alternativa pelo meio do draft, sem dúvida. Até porque todo mundo vai estar de olho em tentar achar um safety que seja capaz de marcar individualmente esses tight ends loucos que estão aí na NFL agora, né? Tipo o Gronkowski, o Jimmy Graham. Você tem que ter alguém na defesa compatível de velocidade, de tamanho com esses caras. Normalmente, ou o safety ou o linebacker marcam o tight end em certas situações, só que esses caras são muito mais rápidos do que os linebackers e muito maiores do que os safeties. Então o pessoal está tentando achar algum safety grande que possa marcar esse sujeito, né, com uma certa velocidade, boa velocidade, que possa marcar esse sujeito, mas esse ano está difícil. É, e ele serve para apagar incêndio, né? Aí que tá, ele precisa fazer uma velocidade ali pelo menos 4 segundos e meio, no mínimo, né? Em pois 40 jardas, né? Ele precisa chegar do ponto A ao ponto B rapidamente, entendeu? Então, a velocidade nesse caso é importante. Aí a gente chega então em cornerback, a última posição que a gente vai estar falando, que é o contraponto. Na minha opinião, tá riquíssimo de cornerback esse ano. Muito melhor do que eu esperava ao iniciar essa fase pré-draft. O cara top no consenso de todo mundo é o Maurice Claiborne, né? Você falou aí do Taylor na Universidade de LSU, você viu ele jogar também, né, Cristiano? Vi, nossa, o Claiborne joga muito, ele só não é muito inteligente, né, cara? Mas ele joga muito bem. Ele com certeza é top 5 aí, né? Eu acho que ele é 4, cara, não tem outro, não tem lógica ele não ser 4. Porque quem viu ele jogando, não tem lógica, sério. Cara, ele é muito bom mesmo. Você gosta dele também, né, cara? Eu gosto, cara. Eu acho que, como o Cristiano falou, que ele não vai ser, não é uma quarta escolha, porque provavelmente a quarta escolha saia o Trent Richardson, né? Mas ele é um cara top, top mesmo. Eu acho que ele tem um leve abismo entre ele e o segundo melhor cornerback do draft. Cara, eu discordo por causa desse sistema novo que tá tendo na NFL, esse sub-package, né? Que os caras enchem de defensive back lá atrás, né? O Patriots, por exemplo, é o rei disso, né? Então eles precisam ter muito cornerback no elenco, né? E é o Runs, né, que é a quarta escolha. Ou, se eu não me engano. É o Cleveland. É o Cleveland, né? Sei lá, se o time tiver mirando essa tática, é uma tática diferente, não diferente, né? Que agora tá virando predominante, né? Que pra combater os passes, eu acho que ele seria uma escolha boa. E os running backs estão muito desvalorizados. O Trent Richardson aí tá pra ser o quinto, quarto, não sei. Mas não tem mais nenhum, cara, depois dele, praticamente, aí é difícil. É, o Claiborne realmente, fisicamente, ele tem todos os atributos para ser um grande cornerback. Eu só acho o seguinte, comparando ele com o Patrick Peterson, que foi o cornerback do ano passado, draftado em quinto pelo Arizona, que eram da mesma universidade, o Claiborne é até mais veloz do que o Patrick Peterson, um pouco menor, mas mais veloz que o Patrick Peterson. Mas o Peterson tinha aquele algo a mais, que aquilo que você está falando um pouquinho hoje, de você de olhar para o jogo e falar, pô, esse cara é diferente, né? O Peterson tinha isso jogando pela SU, a gente vendo as partidas. O Claiborne, a gente não vê fazer tanto dos big plays, né? Pegar, interceptar uma bola e pum, pum, cortar o ataque inteiro, levar para o outro lado, igual o Patrick fazia. E a gente não. Até porque os times evitam passar a bola do lado que ele tá. Isso é uma coisa que para cornerback às vezes complica na avaliação, porque quando você tem um cornerback desse nível, o adversário evita jogar a bola do lado dele. É o que aconteceu durante anos com o Asamoah, né, nos Raiders, que você não via o cara em campo porque ninguém jogava bola do lado dele, jogava só do outro lado, né? E o Lardarius então, Webb também, né? Ninguém joga bola pra ele. Acontece com vários. O Deion Sanders, na época áurea dele, de Dallas, mas ele passava um jogo inteiro sem ter uma bola lançada do lado dele. Isso atrapalha a avaliação de cornerback. Mas não se tem. Eu não vi aquele algo a mais de ser o cara que faz a diferença em campo. Eu não tenho dúvida que ele vai ser um bom cornerback, não tenho dúvida, e que vale um pique alto, até pelas circunstâncias desse draft. Mas tem vários outros bons jogadores também. O inimigo, né, de Alabama, o Kirkpatrick, é um cara interessante porque ele não tem a velocidade do Claiborne, mas ele é maior. Ele pode ser usado internamente também, até para marcar um tight end, porque ele tem um tamanho interessante de cornerback. Não é comum um cornerback top ter a altura dele. E ele faz jogadas diferenciadas, né? Ele tem um pulo muito alto, ele consegue fazer muita interceptação. E é bom de tackling. Tem mais jogadas assim que tu fala, ui, quem é esse sujeito, do que o Claiborne, enfim. Talvez o Claiborne tenha os atributos mais propícios para jogar de cornerback, mas o Kirkpatrick tenha o currículo, né, de jogadas. E outros caras, tem um que o nome está subindo muito nessas últimas duas semanas, ou uma semana, é o de South Carolina, o Stephon Gilmore. Eu vi pouco dele, não me chamou a atenção, mas parece que, assim como o Claiborne, tem os atributos certos. E para cornerback, isso às vezes vale muito mais do que a jogada, os scouts confiam no, nos números de velocidade e agilidade, enfim. E outros caras, tem, a gente falou quando teve os wide receivers, que tinha uns 15 wide receivers que podiam ser draftados e ajudar o teu time logo de cara. Cornerback tem uns 12, tem muita gente interessante por aí. Tem inclusive o do nosso time, do UCF, o Josh Robinson, que foi o ligeirinho do Combine, né? Foi o cara que, foi o, que correu mais rápido. Até foi uma surpresa pra gente, pra mim e o Patrick. Não chega a ser o Dontari Poe, que a gente não via. O Josh Robinson a gente vê esses anos, e é do nosso time. A gente sabe que ele é um bom jogador. Ele não é... Não é, a, de novo, a bala que matou o Kennedy, tá? Ele tem, tem as deficiências dele, mas vai conseguir seu espaço aí no segundo round e pode melhorar tecnicamente e virar um cornerback titular de peso para um time, porque justamente ele já mostrou que tem os atributos físicos. Ele é um pouco baixo, ele não é alto, mas ele tem boa recuperação, ele é esforçado no tackling. É um cara, um nome interessante para você desenvolver para um time. Mas tem suas falhas também no jogo, principalmente falhas técnicas de cobertura, de às vezes deixar o running back partir muito antes do que deveria. Ele, quando espera o cara, ele tem uma certa dificuldade de antecipar qual é a rota. Então ele está sempre em perseguição do sujeito. Mas é oportunista, conseguiu interceptions no college. Eu, particularmente, se fosse draftar alguém, eu olharia o número de interceptions. Porque eu acho que se o cara não conseguiu, teve não sei quantas bolas jogadas na direção dele durante o ano, e não conseguiu interceptar nenhuma no college, no primeiro ano dele, não conseguiu interceptar nenhuma no segundo, terceiro, ele não vai conseguir na NFL também. Entendeu? E hoje, mais do que nunca, os turnovers fazem a diferença do jogo. Você tem que ter. Eu gostaria pro meu cornerback um cara que seja oportunista. Um cara que tenha ali tá com um olho na bola e um olho no marcador. Que se tiver a oportunidade de pegar a bola, ela é muito bem-vinda pro jogador da linha secundária. E vários, mais algum outro cornerback que chama atenção para vocês? Eu acho que até o terceiro round, tem muito time precisando de cornerback. E esse ano tem muito cornerback bom, então eu acho que até o terceiro round, pelo menos 10 cornerbacks vão ser draftados. Pelo menos. Tem o Janoris Jenkins, que tá até melhor que o Stephen Gilmore, né, cara? Eu acho melhor. Tem o... Como é que fala? O Brandon Boykin, né? Esse cara não é ruim, não. Esse cara é bom, cara. Sofreu uma contusão que atrapalhou ele e é um pouco mais baixo do que o pessoal gostaria, mas é bom jogador sim. E outros, tem o de Virginia Tech, Jordan, oportunista, né? Um jogador que eu gosto, é oportunista, muitas interceptações na carreira. Tem o Fleming de Oklahoma, o Denard de Nebraska, é um jogador que ficou um pouco na sombra do Prince Amukamara, que foi draftado ano passado. Não é fisicamente igual ao Amukamara, mas não é mau jogador também. E uma coisa curiosa, você falou aí do Jenkins. O Jenkins a gente já conversou um pouquinho sobre ele, quando a gente, acho que foi num e-mail do que pediu pra gente falar do Detroit e tal. O Jenkins é um cara complicado, né? De histórico, né? Comportamento, não consegue ficar longe da erva do Bob Marley, tem uma certa dificuldade de se conter, e isso vai assustar muitos times da NFL, porque se o cara, pô, não conseguia ter autocontrole não recebendo dinheiro, imagina botando milhões no bolso, né? O que, que o cara vai fazer? Então, isso assusta muito os times da NFL. É possível até que ele tem talento para ir no primeiro round, talvez esteja entre os dois, três melhores cornerbacks desse ano, mas pode cair até para o segundo round, porque a galera fica assustada de botar muita grana na mão desse cara e sem ter um histórico maior, um comportamento adequado pro negócio. Mas além dele, esse ano está curioso que tem vários outros jogadores de universidade pequena. A gente falou que ele tá, é circunstancial, ele foi para uma universidade pequena chamada North Alabama. Ele antes era da Universidade da Flórida, dos Gators, mas por essas confusões todas ele acabou lá tendo que sair e ido para pequena. Mas tem outros jogadores de universidade pequena que estão bem cotados e podem ser aquisições importantes. Tem um rapaz de Coastal Carolina, Josh Norman, que eu vi, por acaso eu consegui achar um vídeo dele, gostei muito do tipo físico, do jogo dele, e mais uns dois ou três. Esse ano tá bem forte de cornerback, quem precisa de cornerback, todo time precisa. Você nunca tem cornerback demais no teu time. Porque o Cristiano falou, você tá colocando vários em campo ao mesmo tempo. Antigamente, pô, você tinha seus dois cornerbacks, do lado direito e do lado esquerdo. Hoje em dia, o teu terceiro cornerback, que é o chamado Nickel, tá em campo 55% dos snaps. Ou seja, ele é um titular seu. Então você tem que ter pelo menos quatro caras bons, porque um se machuca, um ali, pô, teve que sair pra botar gelo no joelho. Você tem que entrar rápido com alguém ali que possa não comprometer. Então você nunca é demais ter bons cornerbacks no seu time. Ano passado, o Troy Polamalu, ele é defensive, né? Ele meio que atua ali, né? Nessa área. Por exemplo, o time machucou um cornerback e ele teve uma concussão no mesmo jogo. Então, aí quem entrou ali, né? Tem que ter. E, além do mais, ele tem que jogar no time especial, né? Tem que ter cornerback pro time especial também. Isso é um detalhe muito importante. O cornerback participa ativamente dos times de especialista em cobertura de punt, cobertura de kickoff. Você precisa que o cara esteja ativo no jogo. O cada elenco, aquilo que a gente já falou, cada elenco tem 53 jogadores e os caras botam desses 53... 45 podem atuar em determinada partida. Então você tem que ter cornerbacks disponíveis para fazer essas funções de cobertura nos times de especialistas. E se o cara tem um histórico na universidade fazendo isso, ele consegue ser o lugarzinho no draft. Ele pode nem ser um projetado como um futuro titular de cornerback, mas por dois ou três anos ele vai servir ao time nessa unidade. Então esse cara é draftado lá pelo quinto, sexto, sétimo round. Tem sempre sai uma pancada de cornerback nesse, mas além deles, esse ano tá muito bom no topo, primeiro, segundo, terceiro round. A gente vai ver muito cornerback. O Ricardo, o que você tem a falar aí sobre universidade pequena, cara? Tanto cornerback nas universidades pequenas. Eu tenho só para citar aqui o Josh Robinson, né, de Central Florida. Aí você tá me chamando a nossa universidade aqui de pequena. Você é média, cara. Não, não, não, não tô, tô falando da minha... aquele escalão altíssimo, né? Tô brincando, né? Tem Chase... Tô brincando também, a gente falou o tempo todo, tipo. O Chase Minifield, que é de Virgínia, e tem um aqui, cara, Trumaine Johnson, de Montana. Montana então, é segunda divisão, FB2, né? Esse rapaz, eu acho que ele teve alguns problemas de comportamento também antes, enquanto era do high school, e acabou não tendo uma oportunidade na universidade grande. E Montana tem umas três ou quatro de segunda divisão que tem programa forte de futebol americano. Então esses caras acabam lá. Em Montana, Appalachian State, tem umas três ou quatro unidades de segunda divisão que acolhem esse tipo de jogador. Lembrando que esse rapaz é um caso desse. Ryan Leaf nasceu lá, em Helena. Mas o Ryan Leaf fez a carreira dele universitária em Washington. Ah, ainda bem pra ele, né? Washington, na Pac-12. Mais ou menos, ainda bem, né? Coitado, é um rapaz que tem problemas mentais, né? Enfim, tá enrolado agora. Então beleza, galera. Chegamos aí no final do programa. Cobrimos todas as posições. Fizemos um só de quarterback. fizemos um de wide receivers, running backs, tight ends, e hoje cobrimos as demais posições. Então, se você ouviu só o de hoje, vá lá para trás dos nossos arquivos, pegue os outros programas que vale a pena para dar uma ideia antes do draft. Semana que vem, a gente tem a nossa ideia maluca, né? De fazer aquele mock draft, a simulação do draft. Estamos trabalhando nela, ainda não está 100% definido o que vai acontecer. Estou confiante que vai, mas a gente tem que ter um pé atrás. Assim como o Don Taripo, a gente vai ter que ter um pé atrás, né? Com esse projeto. Mas se não rolar, a gente vai pensar numa outra coisa e fazer alguma coisa bacana também. Então, valeu. E aí, Ricardo, mais alguma coisa, não? É só lembrar a galera aí que contato com a gente, continua o mesmo, Twitter, arroba tackledown, Twitter, arroba 10 jardas, jp, arroba 10 jardas.com e tackledown, arroba tackledown.com. Todos esses a gente recebe, lê e vão comentar aqui ainda. Tem o nosso programa do draft, tem a pós do draft também, tem bastante coisa pra e rolar ainda. E no dia do draft então também, é, a gente ainda anunciou, mas deve fazer alguma coisa, aguarde, hein, que a gente vai falar melhor mais à frente, mas deve fazer alguma coisa no dia do draft também. E aí, Cristiano, curtiu participar com a gente, cara? Curti a primeira vez, né, cara? Eu só fiquei na vontade, ouvindo ali as outras três que vocês fizeram. Pro draft, se for fazer alguma coisa ao vivo, é só a gente não vai fazer todos os dias, né, cara? Mas o primeiro, o primeiro a gente tenta garantir, né? É isso aí. Então, beleza, valeu! Yeah.